Abra comigo a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 13, versos 12, 13 e 14. 1 Crônicas, capítulo 13, o verso 12 diz assim: Davi temeu a Deus naquele dia e perguntou: Como trarei a mim a arca de Deus? Não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, antes a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Repita comigo essa frase: E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Tudo o que ele tinha. A casa, neste texto e sobretudo naquele tempo, significa toda a família. Toda a família. Significa as coisas materiais que envolvem a casa, mas significa toda a família. E todas as coisas que ele tinha, por causa da presença de uma arca. Primeiro eu quero dizer aos irmãos o seguinte: essa ministração sobre Obed-edom foi compartilhada em setembro do ano passado, e não foi a primeira vez que eu compartilhei aqui, mas foi compartilhada com o propósito de ir semeando entre nós uma caminhada como a caminhada de Obed-edom. Uma caminhada que envolve implantarmos dentro do nosso lar uma arca. A arca era um objeto de madeira feita de acácia, coberta de ouro, e tinha dentro os pães da preposição, a vara de Arão e também as tábuas da lei. Por sobre ela havia um propiciatório, 2 anjos, 2 querubins, que as asas tocavam uma na outra, e aquele objeto, aquele móvel pesado, aquele móvel tão precioso, ele simbolizava, ele significava a presença de Deus. Mais do que um móvel que simbolizava, a arca era o móvel do tabernáculo e depois do templo, aonde a presença de Deus vinha. Ficava num lugar chamado Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos, onde o sacerdote entrava uma única vez por ano e oferecia sacrifícios ao Senhor, e a fumaça do fogo, da glória de Deus, invadia aquele lugar. Deus declarava dessa forma: eu estou no meio de vós, eu abençoo a cada um de vocês, o meu poder, a minha glória, a minha misericórdia, a minha graça está sobre vós, eu recebo a oferenda de vocês, vocês estão perdoados, purificados. Tudo isso era o que Deus declarava diante do povo através da arca, era a presença dele. Acontece que a arca foi levada pelos filisteus em uma das guerras. Os filisteus descobriram que o motivo de Israel vencer todas as batalhas era aquela arca. Porque quando nós estudamos o Velho Testamento, nós vemos que em todas as batalhas, os levitas iam adiante, tocando seus instrumentos, louvando a Deus. Em segundo lugar, ia a arca ali no meio dos levitas, e depois que vinha o exército. Então os povos sabiam que aquele povo louco, aquele povo esquisito, aquele povo diferente de tudo na face da terra, aqueles crentes esquisitos, fanáticos, loucos, que servem a Deus, eles têm uma mania engraçada: quando eles vão para a guerra, eles não levam as armas de guerra, eles não levam as lanças na frente, eles não levam as metralhadoras, eles não usam as armas carnais, eles usam uma arca, um povo que canta, louva e adora, e acaba que eles vencem todas as guerras, e o segredo é aquela arca. Os filisteus descobriram isso, falou: se nós tomarmos a arca deles, eles não vão vencer mais as guerras. tomaram a arca, levaram para o templo deles, o templo de Dagom, que era o deus que eles adoravam, e ali, naquela noite, Dagom caiu por terra, se espatifou. Eles ainda remendaram aquele ídolo ali, mas ele caiu por terra de novo, se espatifou. Os filisteus ficaram apavorados, colocaram a arca num carro de boi, tocaram o boi e falaram assim: some daqui, vai para qualquer lugar longe daqui. E os bois levaram aquela arca para muito longe. A arca ficou muitos anos longe de Israel, ninguém sabia mais da arca. Encontraram a arca, Davi mandou trazer a arca para Jerusalém. Numa dessas operações de trazer a arca de volta para Jerusalém, Uzá, um homem bem intencionado, um servo de Deus, um sujeito todo dedicado ao Senhor, vai e encosta na arca. E ele não podia encostar na arca. Primeiro, porque quem carregava a arca eram os levitas. E segundo, porque os levitas não carregavam a arca tocando na arca, mas segurando através de alguns varais. Não é que a arca era mística, não é que a arca tinha um poder mágico, alguma coisa que não podia tocar, não. Era um procedimento, um zelo de Deus em cumprir e fazer estabelecer alguns princípios dele que hoje operam sobre nós. Uzá encostou na arca, Uzá caiu, foi fulminado, morreu na hora. O povo ficou entristecido, chegou a notícia em Jerusalém e a cidade toda parou, não sobe mais a arca, não sei o que vamos fazer com essa arca, tristeza geral. E Davi deu uma palavra lá: coloca numa casa lá, ou guarda essa arca em algum lugar lá perto. E encontraram uma casa para guardar a arca, era a casa de Obed-Edom. E aí vem esse texto: não trouxe a arca para si, não levou a arca para Jerusalém, Davi, e fez levar à casa de um homem que morava lá perto onde a arca estava parada, chamado Obed-Edom. E a palavra do Senhor diz: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom de uma forma sobrenatural. O que eu ministrei o ano passado é exatamente esta verdade. Aonde a arca de Deus está, a bênção de Deus se multiplica. E a arca, hoje, não é mais um objeto. O lugar onde Deus vem e se manifesta é o nosso espírito, é a nossa vida. E Deus vem e se manifesta na nossa vida, e nós nos tornamos o lugar do culto, da adoração, o santuário de Deus, o trono onde Ele se estabelece. E aonde estamos plantados, Deus faz florescer, Deus abençoa, Deus traz vitórias por causa da presença dEle. Essa é uma verdade inquestionável, irmão. Eu e você, nós temos hoje nas mãos a maior estratégia espiritual de todo o universo. Nós, como templos do Espírito Santo, atraímos a presença de Deus para a manifestação da sua glória, do seu poder. E a arca, que é a presença dele hoje em nós, não vai ficar na nossa casa por 3 meses, vai ficar na nossa vida para sempre. Mas o principal que o Senhor nos leva a entender nessa noite: cada um de nós pode se transformar num atalaia da bênção de Deus, num canal da bênção de Deus.